talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, alô você, sejam bem-vindos, tudo bem com você? Gente amiga, mais uma vez o Edgar de Souza chega, é mais um Central da Biografia, é mais uma homenagem para um grande nome da nossa MPB, da nossa música popular brasileira. Eu gostaria neste exato momento de agradecer a você pelo seu carinho, viu? Muito obrigado a você no campo ou na cidade, a você que nos acompanha sempre através do Central da Biografia, nesta emissora líder de audiência. O Negrão chegou e eu tô trazendo um outro Negrão, uma grande fera da música. Hoje, o homenageado é Milton Nascimento. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Central da Biografia. Invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clarear. Invento amor e ser. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saber pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Thank you. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. Milton Nascimento no Central da Biografia. Meus amigos e minhas amigas do rádio, a gente começa destacando Milton Nascimento, nascido no dia 26 de outubro do ano de 1942, e ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele é filho de uma empregada doméstica e ele foi adotado por um casal, cuja esposa, Lília Silva Campos, era professora de música. E eles mudaram-se para Três Pontas, no estado de Minas Gerais. Antes dos 2 anos de idade e aos 13 anos, ele já cantava com o seu vizinho, a grande fera da música, Wagner Tiso. E eles cantavam em festas e também em bailes da cidade. Milton Nascimento, esta grande fera da música, no Central da Biografia. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Desse amor já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, você está ouvindo, Central da Biografia. A apresentação é de Carlos Souza. Há canções e há momentos.

em sétimo lugar e Travessia com Fernando Brant ficou em segundo lugar, sendo premiado também como melhor intérprete. A convite do músico Elmir Deodato, Milton Nascimento gravou um LP nos Estados Unidos, o nome Courage, onde se destacam Catavento e uma versão de Travessia, chamada Bridge. Em 1970, Milton Nascimento realiza temporadas no Rio de Janeiro e também em São Paulo, com o conjunto Som Imaginário, destacando-se desse período para Lennon e McCartney. Em 1970, com Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges, e Clube da Esquina, com Márcio Borges e Lô Borges. Cravo e Canela, em 71, com Ronaldo Bastos, É Só Fera, né? E San Vicente, em 1971, também com Fernando Brant. Seus primeiros LPs foram Clube da Esquina, em 72, Milagre dos Peixes, em 74, Native Dancer, em 1975, ao lado de Wayne Shorter, Minas, em 1975, e simplesmente Milton, em 76, em inglês, ao lado de Herbie Hancock. E também Wayne Shorter e Ayrton Moreira. Em 1976, gravou Gerais. Clube da Esquina 2, em 78, Sentinela, em 1980, o destaque para Canção da América e Caçador de Mim, isto em 1981. Grande Milton Nascimento no Central da Biografia. Vamos com música desta grande fera, homenageado de hoje do Central da Biografia. Você está ouvindo? Central da Biografia. Oh,

Olha quanta fera, hein, gente? E tocando em bares e clubes noturnos, começou a compor com mais frequência, sendo dessa época novena e também Gira Girou. Em 64, ambas com Márcio Guedes, e destacou-se como cantor, gravando um LP no Rio de Janeiro, em 1966. No mesmo ano, foi gravado a Canção do Sal, por uma cantora nova, olha o nome, Elis Regina. Milton Nascimento, no Você Central da Biografia. Maria, Central Maria, da Biografia. Certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é. Estamos de volta, Central da Biografia, hoje é com Milton Nascimento. Meus amigos e minhas amigas do rádio, Milton Nascimento participou e fez a trilha sonora do filme Os Deuses e os Mortos, em 1969, com direção de Rui Guerra, e participou do filme Fitzcarraldo, em 1981, com a direção de Werner Herzog, dentre outros sucessos, destacando também Vera Cruz, em 69, com Márcio Borges, Saudade dos Aviões da Paner, em 72, com Fernando Brant, é só fera, né, gente? Nada Será Como Antes, em 72, com Ronaldo Bastos, Cais, em 72, também, com Ronaldo Bastos, Paula e Bebeto, em 75, com Caetano Veloso, Fé Cega, Faca Amolada, em 75, com Ronaldo Bastos, Ponta de Areia, em 75, Maria Maria, em 78. Esta é a minha predileta desta grande fera. E ele gravou com Fernando Brant, também Coração de Estudante, outra sensacional, é música de Wagner Tiso, para o filme Django, direção de Silvio Tendler, que se tornou o hino da luta pelas eleições diretas no Brasil. Em 98, ganhou o Grammy de World Music.

você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza. Mas, meus amigos, é uma pena, né? Chegamos ao final do Central da Biografia muito especial. Milton Nascimento, das Minas Gerais, que encanta todo mundo. Central da Biografia com Milton Nascimento se despede. Um grande beijo desse negrão que vos fala, o Edgar de Souza. E a gente espera um novo reencontro no próximo Central. Grande beijo. Tchau, gente. Saúde pra todo mundo. Tchau. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.